nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem. A Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem. A Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem. A Ele para sempre, amém. Alegria, a alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem. A Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do céu. Um brado de júbilo, Senhor. Exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for.